praça do Brasil, para nossa ruína, conheço o clima que é lá. O homem de Mauro, para dar um morro, como a comida maravilhosa. A segunda, a cara que precisa, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, bateu na porta do prédio da lama. Ela é inspiradora. Ela é Chucha, Chucha, não abri pra ela, nem a porta, nem a janela. Ela é tão linda, ela é tão bela, ela é verde e amarela, cor de canela. Olhe, flores de anil, como nunca se viu. Olhe, flores de anil, como nunca se viu. Chuchela, Chuchela, ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é bela. Não abri pra ela, nem a porta, nem a janela. Não experiência, porque você não abriu a porta, ela é para a Chucha. Ela é tão linda, ela é tão bela. Vem mostrar para a capa do seu disco, da minha experiência. Chucha, ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é bela. Ela é verde e amarela. Chucha, a sorte me deu pra ela. Essa é o Salvador, ele é novo, encontrou um jogador. Passagem de trem, comprada pelo que tem, oh yeah. Ela fica com tanta vergonha, quer mostrar cara para um vender. É por isso que ela usa óculos de lucês, para esconder a sujeira que ela faz com prazer. Do lado, do lado, do lado, do lado. A mulher que usa óculos de lucês, está escondendo a cara para alguém ver, escondendo a sujeira que ela faz em quatro paredes, para ganhar um papelote numa aliança. E comprada pelo vizinho. Ela fica com tanta vergonha de mostrar a cara para alguém ver, ao mostrar a sujeira que ela faz com prazer em quatro paredes, para ganhar uma aliança e uma passagem de trem. Salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve